Se liga aí, liga aí. ARE na área. Essa música é dedicada a todos aqueles que fazem do trabalho uma poesia na batalha do dia a dia. Se liga aí. Sem glamour, sem status social, considerado pelelique, ajudante geral. Chega num prédio, anda todo térreo, vai de elevador pela classe inferior. Tem doutor de terno e gravata, nem bom dia fala, ele se acha a madame na reunião. Exige ética, mas não respeita a glamurosa doméstica. Cozinha pasta, faz tudo direitinho, escuta no fim da tarde, já tá pronto o cafezinho. De cabeça erguida ela prossegue firme, com fé em Deus e de bem com a vida. Com essa profissão na honestidade, criou seus filhos e pagou a faculdade. Ela continua sem status social, muito respeito com o ajudante geral. Já no peixão, já lavei banheiro, já varri rua, eu sou faxineiro. Já no peixão, já lavei banheiro, já varri rua, eu sou faxineiro. Já no peixão, já lavei banheiro, já varri rua, eu sou faxineiro. Já no peixão, já lavei banheiro, já varri rua, eu sou faxineiro. Por onde eu passo, eu deixo a minha marca, empresa, shopping, casas e praças. Poucos me notam que eu estou do lado, se eu contribuí ou não com o meu trabalho. Autoestima, coragem e determinação, com sorriso e choro, essa é a profissão que desafia a sociedade. A descer do salto, pra ser humilde, o preço é caro. Eu não vivo de aparência, com uniforme, dou assistência, atribuído de inúmeras tarefas. Alguns me entendem, a maioria tem pressa. Dentro da guarita, dentro do bueiro, fazendo bico de jardineiro. Vê se tenha mais delicadeza com todos os auxiliares de limpeza. Já no peixão, já lavei banheiro, já varri rua, eu sou faxineiro. Já no peixão, já lavei banheiro, já varri rua, eu sou faxineiro. Já no peixão, já lavei banheiro, já varri rua, eu sou faxineiro. Já no peixão, já lavei banheiro, já varri rua, eu sou faxineiro. Já no peixão, já lavei banheiro, já varri rua, eu sou faxineiro. Já no peixão, já lavei banheiro, já varri a rua, eu sou faxineiro. Já fui destaque em rede nacional, com a vassoura na mão. Fui internacional com o samba no pé. Todo mundo me notou, a classe da ralé dessa vez se destacou. Às vezes me colocam como ator principal, mas me deixam bem claro, ajudante geral, geral. Sem problema, eu sigo em frente, não ganho bem, mas eu sou contente. Cansado, sem força, mas com muito orgulho, sirvo de exemplo pra muito vagabundo. Sem glamour, sem status social, muito respeito com o ajudante geral. Já no peixão, já lavei banheiro, já varri rua, eu sou faxineiro. Já no peixão, já lavei banheiro, já varri rua, eu sou faxineiro. Já no peixão, já lavei banheiro, já varri rua, eu sou faxineiro. Já no peixão, já lavei banheiro, já varri rua, eu sou faxineiro. Já no peixão, já lavei banheiro, já varri rua, eu sou faxineiro. Já no peixão, já lavei banheiro, já varri a rua, eu sou faxineiro. Já no peixão, já lavei banheiro, já varri a rua, eu sou faxineiro.